brilho da lua me convida pra rua. Convida pra O brilho da lua me convida pra rua. E aí, tô inspirado, vou tirar mó barato. TV é sem futuro, tô a pampa de ficar em casa. Aê bandido, a temporada é de caça. O Niggas ligou, tem a Uê na Bela Vista. Várias delas e o motel tá na lista. Quem conhece a vida louca, jamais esquece. Cadê meu celular? Vou ligar o Afro-X. Qual é o mesmo número daquele maluco? São tantos na memória que fico confuso. Mas se pã, aquela mina ainda vai me ligar. Peraí, resolvi, não tô podendo esperar. Alô, quem tá falando? É o Paulo Sérgio, mano. Qual é a cena, irmão? Essa cara é da Umbião. Mas aí, diz pra mim aonde você tá, ladrão. Vambora. Tô em frente da goma, acabei de chegar. Só vou mudar o naipe e me jogar. Faz um 10, já tô colando. Faz o seguinte, liga os outros, mano. Tá pela ordem, vou ficar por aqui. Mas aí, tranquilo, não embaça pra subir. É nóis. Bença dona Neuza, tô em casa. Só vou fazer um tempo e vou numa balada. Sintonizei o rádio, 105 é a cara. Esse é das antigas, truta, coisa rara. Me dê motivo pra vir embora. De Maia sempre rola nessas horas. Bucha de responsa, perfume importado. Uma de couro, bulova invocado. Olhei no espelho, tô na picadilha. Paguei grandão de moletom da Adidas. Ih, ligação outra vez. Quem será que é? Homem ou mulher? Seja quem for, vou dar perdido, né? né? Intuição é foda na linha do Nicreca. Vou pro show do tribunal, não esquenta. Fita dominada, hora de se mandar. Eu conheço a minha gata, ela pode embaçar. Se ela se invocar, põe tudo a perder. Por nada eu perco essa noite de quem ama liberdade. Diz aí, vem comigo no refrão. É, prazer Afro-X, a noite só tá no começo. Vai vendo, vamos nessa. Quem ama liberdade, diz aí, faz castelo de ladrão. Aí, se você gostou, muito obrigado. É nóis, é nóis. Quem ama liberdade, diz aí, vem comigo no refrão. 509E, os preto louco do ABC. Quem ama liberdade, diz aí, faz castelo de ladrão. Demorou, demorou, vamos que vamos. Ahá. É nóis, é nóis. O carango tá brilhando, tá da hora. Sou no controle, tô saindo fora. Disqueteira, bate redondo o som. MV Bill, tá ficando informação. Uma curtição, sigo meu destino. Ouça minha mãe, tá com Deus, menino. Mil desculpa, família, se eu me atrasei. Tô na fita, já cheguei, já liguei os parceiros. Uhum. Tão esperando, direto pro centro. Vamos que vamos. Rua Oneda, sentido Planalto. No farol, vai, maluco, é um assalto. Um playboyzinho cheio de marra. Cusão, perdeu sua caranga importada. Na neblina do ABC é assim. Vacilou, couro come, é o fim. Maluco, vai vendo aí do lado. Ó, se liga só nas pretas do palio. Ó, gata. Troca de olhares, um tchauzinho, firmeza aí. Até mandar o beijinho. Para as rainhas na periferia, só alegria, festa todo dia. Tô legal, minha cara é a favela. O Zé Povinho morre de inveja. Esquema da hora, mó rolê, por nada eu perco essa noite de quem ama liberdade. Diz aí, vem comigo no refrão. É, prazer Afro-X, a noite só tá no começo. Vai vendo, vamos nessa. Quem ama liberdade, diz aí, faz castelo de ladrão. Aí, se você gostou, muito obrigado. É nóis, é nóis. Quem ama liberdade, diz aí, vem comigo no refrão. 509E, os preto louco do ABC. Quem ama liberdade, diz aí, faz castelo de ladrão. Demorou, demorou, vamos que vamos, vagabundo. É nóis, é nóis. 1, 2, 3, 10 minutinhos pela Via Anchieta. É rapidinho, já colamos no ponte. Horário marcado, Ed demorou, de praxe atrasado. Se pá humano, tomou uma geral. O flagrante tá na mente. Normal, dois toques. De farol alto é o morro. Descendo o asfalto de Opala 92. Sonzeira no talo. Trilha Racionais, mas não é pra embalo. Salve, rapa, desculpe a demora. A cena foi foda, tô rindo até agora. Eu tava no peão com meu truta Marcão. Deixei ele na goma e saí a milhão. O mano é casado, vixe, mó B.O. A dona da pensão, não teve dó. Seu cachorro, onde você tava até agora? Xiii, falou Marcão, eu tô saindo fora. Fazer o quê? O rolê continua. Guiado por Deus e o brilho da lua. Preta, branca ou loira, fica a sua escolha. Rocinho bonito, hum, que coisa louca. Gandai ao convite ao ladrão. Quem vê cara não vê coração. Camisinha pra sair tem que ter. Acelero o caranco, parceiro, e vamo aê. Errar é humano, meu cérebro é falho. Se eu não me engano é as pretas do palio. Dei um alerta, as mina encostou. Aê meu truta, o cavalo machou. Se morder a isca, vou arrastar, abrir a porta, desci. Vou até lá, prazer Afroex, qual sua graça? Oi, tudo bem? Meu nome é Márcia. Quem ama a liberdade, vem comigo no refrão. Castelo de ladrão.